Já você nem demorou 2 meses e já tá tão fria. Tô achando que até congelou. A diferença é que a cerveja é gostosa gelada, e você quanto mais quente, melhor você ficava. Nós chegamos no ponto que é separo larga. Quem é você? Sua melhor versão eu desconheço. Eu preciso beber só uma dose de você sem gelo. Quem é você? Sua melhor versão eu desconheço. Eu preciso beber só uma dose de você sem gelo. Você fria, cerveja quente, tá tudo do avesso. Só queria você me aquecendo como no começo. LS Produções, TBX Entretenimentos. A diferença é que a cerveja é gostosa gelada, e você quanto mais quente, melhor você ficava. Nós chegamos no ponto que é separa ou larga. Quem é você? Sua melhor versão eu desconheço. Eu preciso beber só uma dose de você sem gelo. Quem é você? Sua melhor versão eu desconheço. Eu preciso beber só uma dose de você sem gelo. Você fria, cerveja quente, tá tudo do avesso. Só queria você me aquecendo como no começo.